Por favor, não insulte a nossa inteligência. Tornou Hermione inspirando profundamente várias vezes. Sabemos que a sua cicatriz doeu lá embaixo e você está branco feito cal. Harry se sentou na borda da banheira. Ótimo. Acabei de ver Voldemort matando uma mulher. A essa altura ele provavelmente já matou a família toda. E não precisava. Foi a morte de Cedrico revivida. As pessoas estavam ali. Harry! Você não devia deixar isso acontecer mais! Exclamou Hermione, sua voz ecoando pelo banheiro. Dumbledore queria que você usasse a oclumência. Ele achou que a ligação era perigosa. Voldemort pode usá-la, Harry. Que pode haver de bom em vê-lo matar e torturar? De que lhe adianta isso? Mostra o que ele anda fazendo. Respondeu Harry. Então, você não vai nem ao menos tentar fechar a ligação? Hermione, não consigo. Você sabe que sou péssima em oclumência. Nunca aprendi direito. Você nunca tentou de verdade. Retrucou a menina, exaltada. Eu não entendo, Harry. Você gosta de ter essa ligação ou relação especial, ou seja lá o que for. Ela vacilou sob o olhar que o amigo lhe lançou ao se levantar do chão. Gosto, disse em voz baixa. Você gostaria? Eu... não. Desculpe, Harry, não quis. Odeio. Odeio que ele seja capaz de penetrar minha mente, que eu tenha de observá-lo quando é mais perigoso. Mas vou usar isso. Dumbledore. Esqueça Dumbledore. A escolha é minha, de mais ninguém. Quero saber por que está atrás de Gregorovitch. Quem? Um fabricante estrangeiro de varinhas. Foi quem fabricou a varinha de Krum, e Krum o considera genial. Mas, segundo você... Lembrou Rony. Voldemort mantém Olivaras preso em algum lugar. E se já tem um fabricante de varinhas, para que ele quer outro? Talvez ele concorde com Krum, talvez pense que Gregorovitch é melhor. Ou talvez pense que Gregorovitch seja capaz de explicar o que a minha varinha fez quando ele me perseguiu, uma vez que Olivaras não foi. Harry olhou para o espelho partido e empoeirado e viu Rony e Hermione trocando olhares céticos às suas costas. Harry, você fala o tempo todo do que a sua varinha fez. Disse Hermione. Mas foi você que fez aquilo acontecer. Por que teima tanto em rejeitar a responsabilidade por seu próprio poder? Porque sei que não fui eu. E Voldemort também sabe, Hermione. Nós dois sabemos o que realmente aconteceu. Os dois se encararam. Harry sabia que não convencera Hermione e que ela se preparava para contra-argumentar suas teorias sobre a própria varinha e a insistência em ver a mente de Voldemort. Para seu alívio, Rony interveio. Deixa pra lá. Aconselhou-a. Ele é quem decide. E se vamos ao ministério amanhã, não acha bom repassarmos o plano? Com uma relutância visível, Hermione parou de discutir, embora Harry estivesse seguro de que ela voltaria a atacar na primeira oportunidade. Nesse meio tempo, eles voltaram à cozinha, onde Monstro serviu a todos o ensopado e a torta de caramelo. Os três só foram dormir tarde da noite, depois de passarem horas revendo e tornando a rever o plano, até serem capazes de repeti-lo uns para os outros sem erros. Harry, que agora ocupava o quarto de Sirius, deitou-se e ficou apontando a luz da varinha para a velha foto de seu pai, Sirius Lupin e Pettigrew, e gastou mais 10 minutos murmurando o plano para si mesmo. Ao apagar a varinha, no entanto, não estava pensando na poção polissuco, nem nas vomitilhas, nem nas vestes azul marinho da manutenção mágica. Pensava em Gregorovitch, o fabricante de varinhas, e por quanto tempo ele teria esperança de se esconder de Voldemort, que o procurava com tanta determinação. O amanhecer se seguiu à meia-noite com indecente rapidez. Você está com uma cara horrível. Foi o cumprimento de Rony quando entrou no quarto para acordar Harry. Não será por muito tempo, respondeu ele, bocejando. Os dois encontraram Hermione na cozinha. Monstro lhe servia café com pães frescos, e a garota tinha no rosto aquela expressão maníaca que Harry associava às revisões para as provas. Vestes, disse ela baixinho, registrando a presença dos dois com um aceno de cabeça nervoso e continuando a mexer na bolsinha de contas. Poção polissuco. Capa da invisibilidade, detonadores chamariz, levem os dois por precaução. Vomitilhas, nugás sangra-nariz, orelhas extensíveis. Os garotos engoliram o café da manhã e tornaram a subir. Monstro lhes fazendo reverências e prometendo esperá-los com um empadão de carne e rins. Abençoado seja, disse Rony carinhosamente. E pensar que já imaginei decepar a cabeça dele e pendurá-la na parede. Eles se dirigiram ao degrau da porta com imenso cuidado. Dali viram os dois comensais da morte, de olhos inchados, vigiando a casa do outro lado do largo enevoado. Hermione desaparatou com Rony primeiro. Em seguida voltou para apanhar Harry. Passada a momentânea escuridão e quase sufocação de sempre, Harry se viu em uma minúscula travessa, onde deviam executar a primeira parte do plano. Ainda estava vazia, exceto por dois latões de lixo. Os primeiros funcionários do ministério, em geral, não apareciam ali antes das 8 da manhã. Certo, então, disse Hermione, consultando o relógio. Ela deve chegar dentro de 5 minutos. Depois que eu a estuporar, Hermione, já sabemos, disse Rony com rispidez. E pensei que íamos abrir a porta antes de a bruxa chegar, não? Hermione deu um gritinho agudo. Quase me esqueci. Para trás. Ela apontou a varinha para a porta de incêndio a um lado, fechada a cadeado e totalmente rabiscada, e ela se abriu com estrondo. O corredor escuro à mostra conduzia, como haviam registrado em suas cuidadosas viagens de reconhecimento, a um teatro vazio. Hermione tornou a puxar a porta para fazer parecer que continuava fechada. Agora, continuou virando-se para encarar os amigos na travessa. Nos cobrimos novamente com a capa e esperamos, completou Rony, atirando-a sobre a cabeça de Hermione como se fosse uma capa para a gaiola de periquito australiano e revirando os olhos. 1 minuto depois, ou pouco mais, ouviram um estalido mínimo e uma bruxa miúda do ministério, com os cabelos grisalhos revoltos, desaparatou a 0,5 metro, piscando um pouco na claridade repentina. O sol acabara de sair de trás de uma nuvem. Ela, no entanto, não teve tempo de aproveitar o inesperado calor, porque logo o silencioso feitiço estuporante de Hermione a atingiu no peito e ela desabou. Perfeito, Hermione, disse Rony, emergindo de trás de um latão à porta do teatro, enquanto Harry despia a capa da invisibilidade. Juntos, eles carregaram a bruxa para o corredor escuro que levava aos bastidores do palco. Hermione arrancou-lhe uns fios de cabelo da cabeça e adicionou-os a um frasco com a parda poção polissuco que tirara da bolsinha de contas. Rony procurou alguma coisa na bolsa da bruxa. É Mafalda Hopkirk, informou ele, lendo um pequeno crachá que identificava a vítima como assistente da seção de controle do uso indevido da magia. É melhor você levar isso, Hermione, e tome as fichas. Ele lhe entregou umas pequenas fichas douradas que retirara da bolsa da bruxa, onde havia gravadas as letras M-O-M. Hermione bebeu a poção polissuco, agora em um belo tom de heliotrópio, e em segundos surgiu diante dos garotos um duplo de Mafalda Hopkirk. Quando ela retirou os óculos da bruxa e colocou-os no rosto, Harry verificou o relógio. Está ficando tarde. O senhor manutenção mágica vai chegar a qualquer segundo. Eles se apressaram em fechar a porta para esconder a verdadeira Mafalda. Harry e Rony se cobriram com a capa da invisibilidade, mas Hermione ficou à vista, aguardando. Segundos depois, ouviram um novo pop, e um bruxo franzino com cara de furão apareceu diante deles. Ah, olá, Mafalda. Alô. Respondeu Hermione com uma voz tremida. Como estamos hoje? Nada bem, para ser franco, replicou o bruxo, que parecia extremamente deprimido. Hermione e o bruxo rumaram para a rua principal, Harry e Rony em sua cola. Lamento saber que não está bem, falou Hermione com firmeza por cima da cabeça do bruxo quando ele começou a explicar os seus problemas. Era essencial detê-lo antes de chegarem à rua. Tome, coma uma bala. É? Ah, não, obrigado. Eu insisto. tornou Hermione agressivamente, sacudindo o saco de pastilhas em seu rosto. Com um ar assustado, o bruxo franzino se serviu de uma. O efeito foi instantâneo. Assim que a colocou sobre a língua, ele começou a vomitar tanto que nem reparou quando Hermione lhe arrancou um punhado de cabelos do alto da cabeça. Ah, coitado! Exclamou ela enquanto o bruxo sujava a travessa de vômito. Talvez seja melhor tirar o dia de folga. Não! Não! O homem tinha engasgos e ânsias, tentando prosseguir, embora estivesse incapaz de andar direito. Tenho que... hoje! Tenho que ir! Mas isso é uma tolice! Disse Hermione, alarmada. Você não pode trabalhar nesse estado. Acho que devia ir ao St. Mungo's e pedir para darem um jeito em você. O bruxo caíra de quatro, arquejante, ainda tentando chegar à rua principal. Você simplesmente não pode ir trabalhar assim! Exclamou Hermione. Por fim, ele pareceu aceitar que a colega tinha razão. Agarrando-se a uma Hermione enojada para se pôr de pé, ele rodopiou e desapareceu sem deixar nada, exceto a pasta que Rony tirara de sua mão enquanto ele andava com alguns pedaços de vômito no ar. Ah! Exclamou Hermione, levantando a saia das vestes para evitar as poças de vômito. A sujeira teria sido bem menor se eu tivesse estuporado ele também. É, falou Rony, saindo debaixo da capa com a pasta do bruxo. Mas ainda acho que um monte de gente desacordada teria chamado mais atenção. Ele gosta muito de trabalhar, não? Então joga logo essa poção com o cabelo. Em 2 minutos, Rony estava diante deles, franzino e com cara de furão como o bruxo, trajando as vestes azul marinho que estavam dobradas dentro da pasta dele. Esquisito que ele não estivesse usando as vestes hoje, não? Pela ansiedade que demonstrava em chegar ao trabalho? Enfim, sou Rag Cattermole, segundo a etiqueta nas minhas costas. Agora espere aqui, disse Hermione a Harry, que continuava sob a capa da invisibilidade. Voltaremos com alguns cabelos para você. O garoto teve que esperar 10 minutos, que lhe pareceram bem mais longos, rondando sozinho a travessa suja de vômito ao lado da porta que ocultava a Mafalda estuporada. Finalmente, Rony e Hermione reapareceram. Não sabemos quem ele é, disse Hermione, entregando a Harry vários fios de cabelos crespos e negros. Mas foi para casa com um horrível sangramento no nariz. Tome aqui, ele é bem alto. Você vai precisar de vestes maiores. Ela tirou da bolsa um conjunto de vestes antigas que Monstro lavara para eles, e Harry se retirou para tomar a poção e se trocar. Uma vez completada a dolorosa transformação, Harry passou a medir mais de 1,80 m, e pelo que pôde sentir pelos seus braços musculosos, tinha um físico avantajado. Tinha também uma barba. Guardando a capa da invisibilidade e os óculos sob as novas vestes, ele se reuniu aos outros dois. Caramba, isso é assustador! Exclamou Rony, erguendo a cabeça para Harry, agora mais alto que ele. Apanhe uma das fichas da Mafalda, disse Hermione a Harry. E vamos logo, são quase 9 horas. Eles saíram da travessa juntos. A uns 50 metros na calçada apinhada, havia grades pontiagudas e pretas ladeando duas escadas, uma destinada a cavalheiros e outra a damas. Então, vejo vocês daqui a pouco, disse Hermione nervosa e desceu hesitante a escada para o banheiro feminino. Harry e Rony se juntaram a vários homens com roupas estranhas que desciam para o que parecia ser um simples banheiro público de metrô, azulejado em preto e branco encardido. Dia, Reg! Cumprimentou outro bruxo de vestes azul marinho ao inserir a ficha dourada na ranhura da porta de um cubículo onde entrou. Um pé no saco, hein? Obrigar a gente a entrar no ministério dessa maneira? Quem estou esperando que apareça? Harry Potter? O bruxo deu gargalhadas com a própria piada. Rony forçou uma risada. É muita imbecilidade, não? E ele e Harry entraram em cubículos contíguos. À esquerda e à direita, Harry ouviu o barulho de descargas. agachou-se e espiou pelo vão inferior do cubículo em tempo de ver as botas de alguém entrando no vaso ao lado. Olhou para a esquerda e viu Rony piscando para ele. Temos que dar descarga para entrar? Sussurrou. É o que parece. Sussurrou Harry em resposta. Sua voz saiu grave e solene. Os dois se levantaram. Sentindo-se excepcionalmente tolo, Harry entrou no vaso. Percebeu imediatamente que fizera a coisa certa. Embora parecesse estar dentro da água, seus sapatos, pés e vestes continuaram secos. Ele esticou o braço, puxou a corrente e, no momento seguinte, desceu veloz por um cano curto e emergiu em uma lareira no Ministério da Magia. Levantou-se desajeitado. Agora tinha muito mais corpo do que estava acostumado. O grande átrio pareceu mais sombrio do que Harry se lembrava. Antigamente, uma grande fonte dourada ocupava o centro do saguão, projetando focos tremeluzentes no soalho e nas paredes de madeira lustrosa. Agora, uma gigantesca estátua de pedra negra dominava o ambiente. Era um tanto apavorante essa enorme escultura de uma bruxa e um bruxo sentados em tronos entalhados, contemplando os funcionários ejetados das lareiras abaixo. Gravadas em letras de 30 centímetros de altura na base da estátua, havia as palavras: Magia é poder. Harry recebeu uma forte pancada atrás das pernas. Outro bruxo acabara de voar para fora da lareira às suas costas. Sai do caminho, não? Ah, desculpe, Runcorn. Visivelmente assustado, o bruxo careca afastou-se depressa. Aparentemente, o homem de quem Harry usurpara a identidade, Runcorn, intimidava os outros. Pseu! Ouviu ele, e ao olhar para os lados, avistou uma bruxa miudinha e um bruxo da manutenção mágica com cara de furão gesticulando para ele do outro lado da estátua. Rápido, Harry foi se reunir aos dois. Você entendeu tudo, então? Cochichou Hermione para ele. Não, Harry ainda está preso na bosta. Disse Rony. Ah, muito engraçado. É horrível, não é? Comentou ela para Harry, que estudava a estátua. Você viu no que eles estão sentados? Harry olhou com mais atenção e percebeu que aquilo que imaginou serem tronos ornamentados eram, na realidade, esculturas humanas. Centenas de corpos nus, homens, mulheres e crianças, todos com feições idiotas e feias, torcidos e comprimidos para sustentar os bruxos com belos trajes. Trouxas, sussurrou Hermione. No lugar que realmente lhes cabe. Andem, vamos indo. Eles se juntaram ao fluxo de bruxos e bruxas que se dirigiam para as grades douradas no fim do saguão, espiando a toda volta o mais discretamente possível, mas não viram sinal do vulto característico de Dolores Umbridge. Passaram pelos portões e entraram em um hall, onde se formavam filas diante das 20 grades douradas que encerravam igual número de elevadores. Tinham acabado de entrar na mais próxima quando uma voz chamou. Cattermole! Olharam. O estômago de Harry revirou. Um dos comensais da morte que presenciara a morte de Dumbledore vinha a largos passos em sua direção. Os funcionários do ministério, próximos aos garotos, ficaram em silêncio, de olhos baixos. Harry sentiu o medo que perpassava por eles em ondas. O rosto carrancudo e ligeiramente abrutalhado do homem destoava de suas vestes magníficas e amplas, bordadas com fios de ouro. Alguém na multidão à volta dos elevadores cumprimentou o bajulador. Dia, Yaxley! O homem ignorou todos. Pedi alguém da manutenção mágica para dar um jeito na minha sala, Cattermole. Ainda está chovendo lá dentro. Rony olhou para os lados como se esperasse que mais alguém interviesse, mas ninguém falou. Chovendo? Na sua sala? Isso é mal, não? Rony deu uma risada nervosa. Os olhos de Yaxley se arregalaram. Você está achando graça, Cattermole, é? Umas duas bruxas saíram da fila do elevador e se afastaram afobadas. Não, respondeu Rony. É claro que não. Você se dá conta de que estou descendo para interrogar sua mulher, Cattermole? Na verdade, estou muito surpreso que você não esteja lá embaixo segurando a mão dela enquanto espera. Já desistiu de ajudá-la porque se convenceu de que não vale a pena? Provavelmente tem razão. Da próxima vez, certifique-se de que está casando com alguém de puro sangue. Hermione deixou escapar um gritinho de horror. E Huxley virou-se. Ela tossiu baixinho e se afastou. Eu... gaguejou Rony. Mas se minha mulher fosse acusada de ter sangue ruim, disse Huxley. Não que alguma mulher com quem eu tenha casado pudesse ser confundida com essa ralé. E o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia precisasse de um serviço, eu daria prioridade a esse serviço, Cattermole. Você está me entendendo? Estou. Então vá cuidar disso, Cattermole. E se minha sala não estiver completamente seca dentro de uma hora, o registro sanguíneo de sua mulher estará sob uma dúvida maior do que já está. A grade dourada diante deles abriu estrepitosamente. Com um aceno de cabeça e um sorriso desagradável a Harry, que ele evidentemente esperava que apreciasse o tratamento dispensado a Cattermole, e Huxley saiu majestosamente em direção a outro elevador. Harry, Ron e Hermione entraram no outro, que aguardavam, mas ninguém os acompanhou. Parecia que tinham uma doença contagiosa. As grades se fecharam com um ruído metálico e o elevador começou a subir. — Que vou fazer? — perguntou Ron na mesma hora aos outros dois. Ele parecia incapacitado. — Se apareço minha mulher, quero dizer, a mulher de Cattermole. Iremos com você. Devemos ficar juntos. Começou Harry, mas Ron sacudiu a cabeça febrilmente. Isso é loucura. Não temos tanto tempo assim. Vocês dois vão procurar a Umbridge e eu vou resolver o problema na sala de Huxley. Mas como vou fazer parar de chover? Experimente Finite Incantatem. Respondeu Hermione imediatamente. Isso deve fazer parar a chuva se ela for um feitiço. Se não parar, é porque deu defeito em algum feitiço atmosférico, o que será mais difícil de consertar. Então experimente Impervious, para proteger os pertences dele provisoriamente. Repete isso devagar, disse Rony, procurando desesperado uma pena nos bolsos. Mas naquele momento, o elevador parou com um tranco. Uma voz feminina incorpórea anunciou. Nível 4. Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que inclui as divisões de feras, seres e espíritos, seção de ligação com os duendes, escritório de orientação sobre pragas. As grades tornaram a se abrir e entraram dois bruxos e vários aviões de papel lilás claro que esvoaçaram em torno da luz no teto do elevador. Dia, Alberto. Cumprimentou um homem de costeletas peludas, sorrindo para Harry. Ele deu uma olhada em Hermione e Rony quando o elevador recomeçou a subir rangendo. Hermione agora cochichava freneticamente instruções para Rony. O bruxo se curvou para Harry, malicioso, e murmurou. Dirk Cressel, hein? Da ligação com os duendes? Uma boa divisão, Alberto. Agora estou seguro de que vou conseguir o emprego dele. O bruxo deu uma piscadela. Harry retribuiu o sorriso, esperando que fosse suficiente. O elevador parou. As grades se abriram. Nível 2. Departamento de Execução das Leis da Magia, que inclui a seção de controle do uso indevido da magia, o quartel-general dos aurores e serviços administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. Anunciou a voz incorpórea. Harry viu Hermione dar um discreto empurrão em Rony, e o amigo saiu logo do elevador seguido por outros bruxos, deixando os dois a sós. No momento em que a porta dourada fechou, Hermione disse depressa. Harry, acho que é melhor eu ir atrás dele. Acho que Rony não sabe o que está fazendo, e se for apanhado, o plano todo... Nível 1. Ministro da Magia e Serviços Auxiliares. As grades douradas tornaram a se abrir, e Hermione ofegou. Viram quatro bruxos à sua frente, dois absortos em conversa. Um bruxo de cabelos longos trajando magníficas vestes pretas e douradas, e uma bruxa atarracada, com cara de sapo e um laço de veludo nos cabelos curtos, segurando uma prancheta ao peito.